rolar, fazendo história. O que é pra ser será? Que seja assim pela vida e pelos reais valores. Que a trilha seja de glória e que embale amores, acalme dores. Traga luz para o perdido e lhe mostrando o caminho. Não lhe deixe sozinho, seja protesto também, mas sem dar vazão ao erro. Que acerte o alvo de cheio e o tiro seja certeiro. Que traga cura pra corações, que mude opiniões, que não tire as razões e que demonstre emoções. Há tanto tempo guardada por tantas coisas ruins, tanta história dizendo que o meio vale e o fim. Não é assim, o negócio não é desse jeito. Que o final dessa trama seja melhor que o começo, é meu desejo. Que seja como uma bússola buscando o meu melhor. Vou seguir fazendo música. Com todo respeito, cada um faz do seu jeito. Quero ir além de um simples feito. Não vou botar defeito, mas se não tem foco, não ouço, não aceito. Verdade que vira música todo dia. E quando lembro de Cristo, meu coração se enche de alegria. Então não vou rimar murmurações. Meu rap não se tornará o rap das lamentações. Lutas eu passo a cada embaraço. Oro pra que Deus me livre do laço. Se o tempo está escasso, ouço mais do que falo. Atento a cada passo pra que não perca o compasso. Vamos multiplicando os dons, são vários sons. Que traga soluções a quem escuta. Embaixadores de Jesus por aqui fazendo música.